Tô ficando evoluída. Não paro de pensar no tamanho da tua pica. Não paro de pensar no tamanho da tua pica. Não paro de pensar no tamanho da tua pica. Aqui, aqui, aqui tá grandinho. Vai entrar na barra. No tamanho da tua pica. Aqui, aqui, aqui tá grandinho. Vai entrar na barra. Sessão de rolar, sessão, sessão de rolar. Aqui, aqui tá grandinho. Vai entrar na barra. Sessão de rolar, sessão, sessão de rolar. Rivaldo Monteiro, Paredão da Fruta, Luiz Henrique, Divulgações, DJ Mago. Senta na pica sem dó. Meu jeito de vagabundo chama a atenção das novinhas. Só porque ela tá crescendo, tá ficando evoluída. Tô crescendo, tô ficando evoluída. Não paro de pensar no tamanho da tua pica. Não paro de pensar no tamanho da tua pica. Não paro de pensar no tamanho da tua pica. Aqui, aqui, aqui tá grandinho. Vai entrar na barra. No tamanho da tua pica. Aqui, aqui, aqui tá grandinho. Vai entrar na barra. Sessão de rolar, sessão, sessão de rolar. Aqui, aqui tá grandinho. Vai entrar na barra. Sessão de rolar, sessão, sessão de rolar. Alô, DJ Piu Piu de Itambé, Paulo Rico CDs, Paredões de Nordeste PR, Thiago Lins, Recife dos Paredões, Gabriel Divulgações de Vitória de São Patão, André CDs, o moral de Bicoara.